Estatuto Geral das Guardas Municipais. Lei nº 13.022/2014. A Lei nº 13.022/2014 regulamenta o parágrafo 8º do artigo 144 da Constituição Federal, estabelecendo as normas gerais de criação, organização e funcionamento das guardas municipais em território nacional. Para fins de concurso, é fundamental compreender a transição dessas instituições de um papel meramente patrimonial para agentes de prevenção primária e integrantes do Sistema Único de Segurança Pública, SUSP. 1. Natureza jurídica e hierarquia administrativa. A Guarda Municipal define-se como uma instituição de caráter civil, devendo ser obrigatoriamente uniformizada e armada. Subordinação direta. Um dos pontos de maior incidência em provas é a subordinação da instituição diretamente ao chefe do Poder Executivo Municipal, prefeito. As normas vedam a existência de instâncias intermediárias, como outras secretarias, entre o comando da guarda e o prefeito, garantindo o destaque necessário à segurança pública municipal. 2. Princípios mínimos de atuação. A atuação operacional da Guarda Municipal deve observar 5 princípios fundamentais. Proteção dos direitos humanos fundamentais. Foco na preservação da vida, liberdade, propriedade e segurança pessoal. Preservação da vida. Compromisso com a redução do sofrimento e a diminuição de perdas humanas e materiais. Patrulhamento preventivo. Realização de atuação ostensiva, visando inibir a prática de infrações. Compromisso com a evolução social. Interação constante com a comunidade para promover a qualidade de vida. Uso progressivo da força. Priorização do diálogo e da negociação, utilizando a força apenas de forma inteligente e escalonada quando estritamente necessário. 4. Competências gerais e específicas. A legislação diferencia a atuação macro da atuação detalhada da corporação. Competência geral. Proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do município. Competências específicas. Incluem o zelo patrimonial de equipamentos públicos, a segurança escolar e de grupos vulneráveis, como a Patrulha Maria da Penha, a fiscalização de trânsito, a proteção ambiental e ecológica, a mediação primária de conflitos e o auxílio policial em casos de flagrante delito, com o encaminhamento do autor ao delegado. Nota técnica. Embora a lei federal defina a idade mínima, leis municipais podem estabelecer idades máximas, exemplo, 30 anos, desde que a natureza das atividades justifique a restrição e haja previsão legal local. 5. Controle e fiscalização. O funcionamento da instituição exige mecanismos de controle para garantir a legalidade dos atos. Controle interno, corregedoria, obrigatório para guardas que utilizam arma de fogo. Destina-se a apurar infrações disciplinares e desvios de conduta. Controle externo, ouvidoria. Atua de forma independente do comando para receber sugestões, reclamações e elogios da sociedade, visando a harmonia entre a instituição e a população. 6. Formação e capacitação profissional. A investidura no cargo de Guarda Civil Municipal exige a conclusão de curso de formação específico. Matriz curricular. Deve seguir os padrões estabelecidos pela SENASP, Secretaria Nacional de Segurança Pública. Estágio de qualificação profissional, EQP. Exigência de capacitação anual com carga horária mínima de 80 horas. Equipamento de proteção individual, EPI. O armamento é legalmente classificado como EPI, sendo necessário para a autoproteção do agente e a defesa de terceiros. Organização e comando. A Guarda Municipal deve possuir carreira única e plano de cargos e salários. O comando deve ser exercido preferencialmente por servidores de carreira de nível superior. Regra de transição. Nos primeiros 4 anos de criação da Guarda, o cargo de comando pode ser ocupado por profissional externo aos quadros. Após este período, a liderança deve ser exercida exclusivamente por servidores da carreira.